MP sem envenenada, Criolo, Marcão do DMM, Sombra SNJ, montei aquele time ali. Sim. Saímos fazendo shows. Aí de repente, quando mudou, foi um choque, né, pra mim, né? Mano, quando você tá estourado, fazendo um bagulho foda, você é o cara que todo mundo quer tá lá. Na época que eu fiz as músicas estouradas, todo mundo falava, faz um beat igual esse aí pra mim, quanto é? Quando você cai, velho, acabou. Ninguém nem lembra. Chamei na mente momentos da gente, aperto no coração. Dia cinza, nublado, mó palco pra aflição. Razão me clica e diz, não pode ser assim. Com a memória de quem fez história e alegrou muito camarim, mas é difícil ver o fim e não olhar lá pro começo. Recalculando a rota, eliminando os tropeços, buscando explicação, virando o mundo no avesso, querendo vida eterna pra esse menino travesso. Me sinto indefeso e agora quem aperta o rec expulsa a depressão da sessão. Com jeito moleque, a cada track produzida, constatar, somos foda. Independente de grana, independente de moda, prepara o sample pra nova canção. Faz falta seu deboche, a sua opinião. MP sem envenenada, fazendo a festa da trupe, e a vida aprisionada num feliz eterno loop. Como seria bom se alguém fizesse esse truque, pra não ter você presente só nas fotos do Facebook. Eterno no beat, no nosso coração, talento raro para sempre nosso irmão. Um preto e um branco junto, nunca tomamos em quadro. Indignados com o inocente que vê o sol nascer quadrado. Na voz do velho Marco, salve negro QAP. Como diz o Mano Brown, essa é pra você. É só ouvir um bom som. Verdadeiros e sinceros como eu. Hoje tenho vários que eu sei, posso contar. Distância de comédia, melhor deixar pra lá. Muita treta, várias letras, beats, hits, vem à mente. O riso, as piadas e as tiradas como sempre. Não importa a seriedade do assunto, o riso vinha. Que a PC liga aí, os mano vão perder a linha. Nem aí, é vamos aí, o monstro nas produções. Eu sei cê era bruxo e tenho convicções. Criatividade flui, é certo, pesquisas a mil. Com timbres mais pesados que o rap já sentiu. Hélio Branco também foi na mix, levando o bass. Baldinho nos deixou, mas foi rimar pra vocês. Muito difícil acreditar, pegou as malas, foi embora. Difícil de explicar, meu Deus, por que chega essa hora? Vários projetos nesse plano, é fato pra resolver. Só que nesse caso nós não temos querer. Fazer o que? A nossa cota é aceitar. Olhar para o futuro e a obra continuar, mantendo viva a obra e de todos vocês. Artistas verdadeiros que o hip hop fez. Sou preto original, salve meu mano QAP. O céu está em festa, esse som é pra você. É só ouvir um bom som. Será esquecido, irmão. Jamais. Vamos manter aqui o seu legado. E eternamente nossos corações.